Aqueles que ouvem a voz do Senhor, eles não se conformam com a impureza que o mundo tem para oferecer. Eu quero que levantem as mãos todos os santos nessa noite. Todos os santos do Senhor, lavados e remidos pelo sangue de Cristo Jesus. É possível ser santo. É possível ser separado. É possível buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluia! Glória a teu nome, Jesus. Oh, suas mãos para os céus e diga: Senhor, eu quero essa santidade. Eu quero, Senhor, essa proximidade contigo. Eu quero ser santo. Santo, santo, santo. Como santo és, Senhor. Eu quero ser santo. Buscar a santidade, buscar a face do Senhor, a presença de Deus no nosso esconderijo.